Red Alpha Pantera 18,5, vou esperar dar 1-0, vou no repartidor. Voo no 804 vai seguir o Boeing da companhia à frente via Juliette Alfa no ponto de espera, vai chamar a torre 18,6. O voo no 804, chega a granada da companhia, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6 para a torre, voo no 804. O Coralinho 07 mandou táxi 190 a bordo, 4:10, a gente já está na meia terminada ali, ó. Aguarde para início de táxi no 607. Deixa aguardando no 607. Salvador, bom dia, voo no 897, dando gate 04, autorização para Confins, gente da informação voo. No 897, Confins autorizado em nível de voo 360 via Upper Zulu no 6, subida da El, Leda, Bridge, a primeira curva à direita após a decolagem. 5123 é o código, 198 é o controle. Autorizado em nível 360 para Confins, Upper Zulu no 6. Da El Leda Bridge, nessa aí, decola 10, primeira curva direita, 5123 transponder, 198 controle, gol no 897. Correto no 897, chama para puxar o estacionamento. Chama para puxar o estacionamento, gol no 897. Alfa Romeo Azul 4149, pronto para ataque. Autonomia de 4 horas e 40 minutos, 126 no PLB, autonomia de Serão Preto. Aguarde para iniciar táxi azul 4149. Aguardo. Autorizado Duna, reporte estabilizado na final. Duna, reporte na final. Bono 642, aproximação do ponto de espera da pista 10. Voo 642, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, o vento 100 graus com 1,5 nós, o altímetro no 0,14. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1,0, voo fundo 64. O ponto de espera, via Juliette Alfa, o ponto de espera, chame torre 18,6. Após passagem da aeronave da companhia. Prossegue via Juliette Alfa, a ponte da 1-0, 118,6, eu vou no 607. A Tripo G13, confirma o PLB? 09 de PLB, aí eu botar na papá, direto da cola da frente. Gente. Afirmativa autorizada, lei aí manter, cabeceira 35. Reporte alinhado e pronto, ou vai até 9660. Cena decolagem no 642. Tô ciente, voo no 642. Sou vento 116 agora. Obrigado. Voo no 804, alinha e mantém, cabeceira 10, alinha e mantém. Alinha e mantém, voo no 804. Espera, chame torre 18,6. Ok, de alfa, vou chamar 18,6 lá, obrigado, bom dia. Confirmo. Confirme. Confirme. Afirmativo. Estacionamento, voo 1897. 897 é o número 2 no setor, aguarde. 660, livre decolagem, pista 35, vento 100 graus com 1 no 4 nós. Decolagem, Valdeiro. Ciente. Ciente autorizado, entendi. Autorizado. Obrigado. Salvador, voo no 605, feedback acionamento no 3. É o número 3 no setor, aguarde no 605. 4. 0 com 9, 0 4. 7 com 5. Voo no 607, bom dia. Após a laje do banco da companhia, a Lima vem cap 0 no 0. Eu vou colar em 2 na companhia, o voo na 607 e manter na 1-0. ABT 9660, decolado aos 49, chama o controle em 1-19, décima 8, bom voo. 9-8, obrigado, bom dia. Dane com a aeronave capitão 2, o voo na 807. Não tem, colega, porque ele vai posicionar a aeronave exatamente na sua retaguarda. Ah, tá ok, então, obrigado, voo na 807. 149, bom dia, por gentileza manter 1.3, espera. Espera, 4-4. Celo, um abraço. Uno 804, decolado 50, chama agora o controle aí, 119, décima 8, bom voo. 98, bom 804, obrigado, um bom dia. Controle o gol 804, decola, não é isso, pois? 804, contato radar, sobe o 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol no 804. Oscar Bravo, vai, prossiga. O local TGL, Valença, um minutinho, Cota. Uno 607, livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus, com 1-2 nós. Livre decolagem, pistão 0, voo no 607. Cabral, vai, copia. Salvador, Salvador, o nome o pé, sai no corredor axé, curva direito, depois vai fazer a TGL em Valença, 0115 é o código, 198 é o controle. MTA, 2 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. Vai com o repórter quando pronto para o táxi, pode ser com... Stand by, T clear. Boa noite, 7-5 para o táxi, boa noite, 0 bordo, 3 horas e 5-0 bordo. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, ponto de espera, chame 186, bom dia. Bom dia. Bom dia. 297 vai iniciar, Paulo. Fox, aguardando a passagem da aeronave da companhia retaguarda, após, pode iniciar no 4. E após a passagem, está autorizado. Boa noite, nosso tempo. Voo no meio, 4-2. Bom dia, Alta 35, não sei se for passar um voo, só cito 360, Brasília. Afirmo, será que é nada guarda, hein? Vai ter que aguardar, tá ok? Vai iniciar primeiro o 897 no 4, aí assim que o mesmo iniciar o táxi, eu libero o seu no 3, tá ok? Não tem como fazer simultâneo nessa posição. Tá mantendo a posição. É, bom dia, boa noite. 7, 5, 5, 5, pronto. Deixa eu copiar. Tira 1-0. Pode falar de azul ali, mantendo 0, boa noite. Upper Zulu 20 after conform plan route. Momo departure, flock transition. Momo departure, flock transition. After departure, left turn. Squawk code 5125. 5125. Salvador departure control 119.8. No 7, então tá autorizado Brasília, 380. Só tem o 38, se você quer o 38 ou aguardo 36? Só 38. Autorizado Brasília, 380, via Pesulu no 7, gole transição ao fita e a subida, curva direita após a decolagem, 5137 é o código, 198 é o controle. 35 no 7, autorizado Brasília, 380, bora fita e subida, Pesulu no 7, aerovia. Transponder 5137, controle 198. 3597, cotejamento correto, autorizado por Chivega acionamento, já para início táxi. Para o táxi, boa noite, 97, 169 a bordo, Fernando Campinas, 2 horas e 58. Confirme a autonomia, por favor. 2 horas e 58. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ou gol 897. Índia Alfa, iniciando, ponto de espera, chame torre 186, gol 897. Espero gol no 7 no 5. Desde a decolagem, no 7 no 5 da Golfinho. Bom dia. Salvador Departure Control 119.8. Toma 251, gol no 804, obrigado, bom dia. Bom dia. Qual Salvador no 605? Pode, afirmo, no 605, chama pra Nistax. Não, vou direto da Dael. Boa noite, 97, mantém o ponto de espera, por gentileza. Mantém o ponto de espera, boa noite, 97. Temos na mesma saída. Ok, negativo então. Programa até 9060, tá cruzando 080. O senhor fez uma modificação da presença, a gente prossegue no 085, está estimando passapite para 0932. Entre 0932 estimado, modificado aos 57, sobe manter o 085, condições divisórias. Obrigado, obrigado. Salvador, bom dia, 1715 da Gol. 1715, contato radar, suba ao nível 360. 360, 1715. November 7600, papá, confirma. Azul 4149. Ah, se escuta. É só uma observação em relação às aeronaves, principalmente da Azul, no perfil dessa saída da EL. Foi sempre observado a pola magnética 290 para interceptar a 189. É, seria para 280 para 198, não é isso? É, para 198 seria 280, porém a gente sempre observa aqui as aeronaves da Azul na 290. É, pra gente tá indicando aqui a 280 mesmo. Sim, na carta 280, porém observado na navegação da aeronave pro 290. Ah, tá ok. A gente põe a subida aqui, pra gente indicação que sai aqui também a 280 também no computador. Ok. 6, 9, 05. Índia Alfa, 2.5, ótimo, espera, bom trabalho. Após a decolagem. Forte ruído após a decolagem. Firmo. 722 ali, pro. Afirmativo, chama o solo agora. E 121 no décimo 9. Grato. 119, muito obrigado. 07, bom dia. Bom dia. Salve, Salvador. Muito bom dia, Web. 722. Lembrando, você escuta, transfere. Minutinho, WebRed. São 3597 para táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chave 286. Juliette Alfa, 286 para 3, 97. Web 5722, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 72. Papá Romeu, Mike Tango, Juliette, pronto para cópia. Teresina aprovado, nível de voo 280, vai prosseguir direto Petrolina, após direto Teresina, após direto subida Momo, Albo, após direto Petrolina, curva esquerda após a decolagem, 5131 é o código, 198 é o controle. Correto, Mike, então Juliette, chama para início de táxi, chama para pushback acionamento, corrigindo. Rio 5973, pronto, cópia. Se escuta. Está autorizado Recife, 310, via Perisic 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5143 é o código, 198 é o controle. É, 310 para Recife, pela APUSC 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Cuca Aracaju, com 5143 no transponder, 198, o controle. Rio 5973, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Puxa, já estamos prontos para o puxa acionamento. Está autorizado, Rio 5973, chama para início de táxi. Chamará o táxi. Webjet 5722, ingresso Juliette, remoto no 2. E Juliette no 2, Webjet 5722. Webjet 9660 para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife. Frequência 12545, alterna 12685. 12545, obrigado, senhor. Bom dia. Motor de São Paulo, bom dia, Gol 897, passa 3.300 pés da EL. Contato radar, subou 360, vigilância. Bel nível 360, Golno 897. Azul 4149, chame o centro Recife 1251. 1251, 449. Fica Bravo Eco, vento 100 graus com 089, sem livre decolagem, pista 17. 260. 260, bom dia, obrigado. Volume 605, decolada 04, 698, controle, bom voo. 098, obrigado. Controle Salvador, bom dia, volume 605, decolou, curva na direita. 098, obrigado. Fábio, 360, volume 605. Salvador Papatango, Oscar Bravo Eco, bom dia. Oscar Bravo Eco, bom dia, mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Mil pés, reporte farol da barra, Oscar Bravo Eco. Círculo 7, livre decolagem, pista no 0, 100 graus, 079 ao vento. Para posicionamento. Só um minutinho, Trip. Rio 5973, o senhor vai iniciar? Rio 5973 é o solo? Rio está iniciando. Sim. É, o Trip 5514 é o número 2, tá ok? Contato radar, subo 380. 380, tá 357. clear to start up. Report ready for taxi November 7600 Papa. Recife 251. Boa noite, 97. O 605, chame o centro Recife 251. 751, boa. O 20, sente o Guardião 02. Com proa norte inicialmente, 100 graus com 07, reporte fora do solo. Então, reporte quando pronto. Guardião 02, pronto. É, posso fora do solo para norte. Prossiga. Frequência livre para toque remetido em Veracruz, na escuta para o retorno. Guardião 02, apenas confirmando estimar de pouso aos 1120 ou 1102, e Paulo Afonso? 1120. 1120, sim, a gente aguardando transferência, mantendo pro norte. Pro norte, na escuta para transferência, Guardião 02. Ciclo 7, Recife 1260. 1260, tá pra Ciclo 7. A bordo, alterna Salvador. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame Torre 186, Rio 5973. Juliette Alfa, ponto de espera 186. Bom dia. November 7, 6.